gente, quem não acredite, mas o Cristo é fundamental para o extravaso, para o apetite, para esse lunite coração. Vamos lá comigo, brigue, pinte e bota.